Oceano MS 310, pronto, copo. Prossiga. Oceano MS 310, autorizado para Recife, em de voo 350, via Uteruísque 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5103, controle 120, sinal 8. Oceano MS 310, autorizado ao nível 350 para Recife, decola a pista 10, Puca Caju. Prossegue Uteruísque 8, vai chamar controle 128. 5103 em transponder. MS 310, cruzamento correto, vai para o chão para puxa sonar. Vai dar a hoje, MS 310, certo. Paulo, boa noite, Gol no 604. Gol no 604, autorizado táxi via Alfa, repórter Enzo Juliette. Alfa, repórter Enzo Juliette, Gol no 604. Gol no 604, visualizado ingresso no Juliette, petão 02. Juliette, com portão 2, no 604, boa noite. Salvador. Sobe Salvador, o 3662, está aqui no 08. Puxa e acionamento. TAM 3662, autorizado, puxa e acionar, pode para táxi. Bolsonaro, 3662. Salvador, 4071 da Azul, tá? No 801, puxa daqui para nós. Azul 4071, livre acionar, pode falar para táxi. Livre, puxa daqui para nós, 4071. TAM 3858, número 2, setor aguarde para puxa. Autorizado 3662? Afirma, autorizado 3662, chão pro táxi. Vamos lá, Salvador 4071 da Azul, 108 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando a Ribeirão Preto, portátil. Salvador, boa noite, Web 7748, chegada a mar e desça para 2017. 2017, autoriza direto, sabe? Livre. Obrigado. autorizado a linha decolar, pista 10, vento 080 graus e 07 nós. Autorizado a linha decolar, pista 10, vento 08 na fonte 0, 3662. Paulo Santos, 3858, 8 TAM 3858, ciente, após a passagem do Airbus da mesma companhia, está autorizado para o estacionamento. Boa noite, é o 889, copia Cidadão. Boa noite, esse 9 e a White Rock. Sim. 4071 no decolar 246, chame controle, frequência 10.8. 208, obrigado, boa noite, 4071. Boa noite, 4071. Estou em Salvador, muito boa noite, presidente 2, chegando com a espera 310, bom. Voo 3662, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, tanto 3662. Direita, seria da El Leda, após bridge, onde intercepta a Alfa Zulu 10, transponder 5077, controlando 20, sinal 8. Correto, gol no 889, pode voltar para o estacionar. TAM 3662, decolado aos 48, chama em controle, frequência 120, décima 8. 1208, obrigado e boa noite. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3662. Para 3662, controle, meu cordial, contato radar. Excelente, obrigado. O chama 6310, ele direcionar, pode para táxi. Então, 3858, confirme pelo B178. 3878, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Autorizado, puxa o sonar e pode para táxi. Para táxi, boa noite, boa noite. Solo, tá, 3858. 3858, modulando, avistou animal, próxima posição 01, não é isso? Tá ok, vamos acionar em flare aqui, obrigado. Seria o quê? Um cachorro? Não dá pra ver. Excelente, obrigado. Web 748, livre aproximação e ali. Azul 4071, chame Recife, a frequência 13325. Recife 3325, obrigado, boa noite, fazer 71. Boa. Autorizado a linha de decolar. Pista 1 a 0, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado táxi, departe 1 no Índia, no ponto de espera, chega a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. 1313, vai passar 170 para 160, informação de área. Senhor 313, chegada Bonf, desça para 2017. Para 2017 na Bonf, obrigado. Estabilizado o L6748. L6748, Duna localizador em aproximação, reduz o cheque o trem, chame a torre. 1895. 1895. 53 a bordo, Campinas, 3 horas e 45. 53 ou 153? 53. Ok. 53. 53. 53. Ok, copiado, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa. Pontos espera 10, torre 18, 95. Altímetro, 10, 17 agora, 1014, vou ver. Ok, via Índia, Alfa, pontos espera, torre 18, 95. Boa. Boa, é só confirmando, 1017, 10, 17. 10, 17. Boa noite, Salvador, Eltana 3858, decolado na mão. 3858, controle, meu cordial, contato radar. Contato radar, ciente. Salvador, 3662, voltando, podia confirmar, é 1268 a 5865? 12685. Tá bom, obrigado. Pode voar direto o Momo, Eltana 3858? Livre. Visibilidade, voa direto Kogbu, Tana 3850. A princípio, Momo cumprindo a saída 3850. Afirmativo. Sim, para a torre. Confirme visual, contrato, Boeing 737 da web. É, BM Oceana 6310, após a saída do Boeing 737, autorizada a linha e manter. Vale a pena. 748 no solo 59, livre à direita, chame solo frequência 121 decimal 9. 1219, livre à direita, 9748. Xana 6310, pista livre, autorizada a linha e decolar, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Subject 6748, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 05, boa noite. Alfa Índia, portão 05, é linha 748. Boa noite, 89, mantenha a posição, aguarde autorização para decolagem. Xana 6310, decolado 01, no chame controle de frequência 120 decimal 8. 1208, obrigado, Xana 6310. Bom, 1889, autorizado ANI, mantém pista 10. ANI mantém, 1889.